Olá, pessoas! Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E mais uma vez chegamos, nos aproximamos dessa data que a gente gosta tanto, que é o Dia das Crianças. E dessa vez, nesse ano, a gente resolveu recuperar aqui alguns dos filmes que assustaram a gente quando crianças, que assustam gerações até hoje. Então a gente vai voltar lá para os anos 30 e vai até 2022, passando por uma listinha aqui de filmes infantis assustadores. E para me acompanhar nessa conversa, então, boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Samuel. Olá, Daniel. É bem legal a gente estar de volta aqui. É, gente, e fazer um episódio aí especial para as criancinhas. Para esse episódio, né, aí vocês mostrem para os seus filhos os filmes, né, quem aí escuta aí, quem tem crianças aí, põe elas para ver esses filmes aí antigos que a gente vai falar, que é muito importante para a formação cinematográfica do seu filho. É isto. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. O povo aí talvez não saiba, os ouvintes, mas faz um tempão que a gente não grava, né? E aí eu tava... Porque a gente é bem organizado, a gente conseguiu deixar as coisas bem agendadas. Mas eu tava com muita saudade de gravar com vocês. Então, vamos lá, que eu acho que o assunto de hoje é bom. Eu acho que é bom a gente... Já, né, vai dar pra traumatizar muita gente aí desde a infância. É isso. Eu espero que dê tudo certo nessa gravação hoje, porque a gente, quando a gente fica muito tempo assim, a gente fica um pouco enferrujado. Eu também tô nessa. Então, vamos torcer. Se vocês estiverem ouvindo isso depois, é porque deu certo, tá? Estamos na expectativa. Hoje estamos no modo aventura. É. Boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas. Olha, vocês não estão me vendo, estão apenas me ouvindo, mas nesse momento eu estou com uma peruca loira aqui na minha cabeça, representando as divas dos anos 90, né? Porque eu tenho uma grande revelação pra vocês. Aquela música da Xuxa, dos Cinco Patinhos, ela é um slasher. Então, eu tenho certeza que aqueles patinhos tudo morreram, mas na versão final não tiveram coragem. Então, pra mim, é um slasher. E eu acho, assim, que é uma maneira de iniciar crianças na cultura de assistir filmes de terror, séries de terror. Porque é um gênero que forma caráter, gente. Terror é um gênero que forma caráter. Não teve aquelas, como é que é? Aquelas pesquisas que disseram que pessoas que assistem e gostam de filmes de terror souberam se comportar melhor durante esse momento da pandemia? Olha aí, ó, terror é salvar vida. Então, bote os seus filhos para começar, os seus filhos, seus sobrinhos, as crianças do seu entorno, a começar a curtir essa cultura, porque ela é preparatória. E a gente tá vendo que o negócio tá ficando meio feio. Então, é bom todo mundo ter um nível, assim, de treinamento, pelo menos mental. É isso. Ah, eu sempre recomendo para as minhas amigas que têm filhos que introduzam mesmo as crianças no gênero, porque elas se divertem, gente. A gente assistia filmes de terror de madrugada escondidos dos nossos pais. Não, pais, incentivem, assistam com seus filhos. É mais divertido assim. Mas eu acho que essa nossa geração vai ser mais... vai aceitar melhor passar isso para as crianças. Mas comecemos então com a nossa listinha, né? Ivo que montou essa lista para gente, depois Samuel acrescentou mais algumas boas lembranças também, né? Então, vamos começar lá nos anos 30, né? Porque em 1933, a gente teve Alice no País das Maravilhas e em 39, O Mágico de Oz, que são dois filmes, então, que marcaram muito o cinema, né? Claro que os dois têm muitas versões até hoje, né? Mas a gente começa, então, lá pelos anos 30. O Alice no País das Maravilhas, essa adaptação não é a primeira, né? São várias adaptações. Essa versão, ela é uma adaptação da Paramount, assim, que ela investiu muito. Só que ele acabou não sendo muito, não fazendo muito sucesso. Então, só pelas fotos, pra gente ver as fotos, quem nunca viu... pode ver o motivo porque as crianças talvez não queriam ver, porque as maquiagens, as fotos são assustadoras, assim, os personagens são bem amedrontadores mesmo. É, o filme em si, ele é bem fiel mesmo ao livro. É, mas ele tem um tom assim bem denso, bem surrealista assim, que ele não foi muito bem aceito. Aí, como a nível de curiosidade, existe uma outra adaptação da Alice, que é uma adaptação tcheca de 1988. É, eu nem coloquei ele na lista aqui porque eu não consegui achar esse filme para tentar ver. É, mas as fotos são bem interessantes também, assim, ele parece ser um filme bem legal, mais voltado mesmo para uma fantasia mais obscura, mais sombria, assim. É, a história de Alice, ela já é por si uma história mais assustadora, assim. É, ela é muito pautada, inclusive, né, existe até umas creepypastas, né, que fala que a Alice ela era uma menina que tinha esquizofrenia, que foi abandonada no sanatório e tudo era representação, mas não, na verdade ela era uma filha de um dos amigos do escritor do Lewis Carroll. E assim, ele é um filme, tirando aquela adaptação colorida do Tim Burton lá, que é bem... Eu não gosto, tá, da adaptação do Tim Burton. Esse filme aí, ele é bem, vale bem a pena, ele é bem assustador, assim, digamos. Virou um cult. Ele é basicamente um grande pesadelo, né? Por causa do... Eu acho até meio difícil recomendar, porque o design de caracteres, o design dos personagens é muito, muito medonho. Inclusive, esse design ele foi utilizado como referência num jogo chamado Little Nightmares, que parece ser um jogo infantil de terror, mas ele não é, ele é um pouco pesado demais para crianças, não dá para recomendar. Mas a estética foi muito utilizada nesse jogo. E depois eu vou mandar até umas imagens para vocês verem como é comparável assim. Parece ser a versão colorida desse filme, inclusive. É bem surpreendente como essa estética ficou esquecidona e aí porque foi largada, porque se eu não me engano esse filme ele não foi um sucesso, né? Foi uma aposta alta da Paramount e eu acho que ele não deu o Não, ele retorno que eles não deu queriam. retorno, não. Foi um fracasso. É, tanto que foi um fracasso, tanto que ele ficou como um clássico cult, realmente. É, e a versão de Alice no País das Maravilhas que a gente mais conhece é a da Disney, né? Quer dizer, a gente, eu acho que essa geração um pouco mais nova, tem como referência o do Tim Burton, que sinceramente é uma droga, aquele filme ele é muito ruim. É, inventaram um monte de coisa pra botar no filme, que ficou assim. Botaram um porra de um dragão. Algum executivo do estúdio deve ter pensado: não, vamos botar alguma coisa moderna, bota um dragão no final, uma luta com um dragão. Que Botar o Johnny ódio, Depp. que ódio! É, não bastava o Johnny Depp. Não, o pior é que ele é o menor dos problemas desse filme. Por mais que o Chapeleiro tenha virado, sei lá, o Superman do mundo da Alice, né? Que ele é o herói. Mas enfim, não quero nem. Sim. Nem me estender tanto, mas essas versões, algumas versões da Alice são realmente bem duvidosinhas. Tem até uma de 1903, né, que é a primeira Tem. versão, e é filme mudo, né? Então, interessante como Alice é uma história que já não, por mais infantil que seja, ela tem um tom bastante sombrio, não sei se é exatamente a palavra, mas as adaptações pegam essa ideia de um tom mais sombrio. Até o filme em animação da Disney, que eu amo, eu adoro, tem lá seus momentinhos mais sombrios, mais assim, difíceis, né, de interpretar de primeira quando você Ah, assiste. mas a Disney tinha muito disso no início, né? Na sua época Ah, quando áurea, era assim, né? um estúdio com mais criatividade, né? É, pensa na cena da floresta lá da Branca de Neve também. É isso, sabe? Tipo, é explorando a potencialidade do terror ali em pequenas doses, né? Lógico, eles não vão fazer um negócio para traumatizar as crianças porque senão vão perder público. Mas quando eles iam um pouquinho assim pro terror, eles sabiam muito bem o que fazer. É, aquele desenho das danças dos esqueletos é maravilhoso. Sim. Mas, gente, uma coisa que eu refleti muito sobre um filme que a gente vai falar depois, inclusive, que é a História Sem Fim, eu acho que se encaixa um pouco em algumas adaptações que a gente vai falar, não todas, mas algumas. Muitos desses filmes eles têm uma representação. Não vou falar demônios, é muito forte, mas assim, condições. Entidades. Não, isso, né? Mas assim, condições psicológicas infantis, assim. Muito questão de solidão, de depressão, de tristeza, de bullying. E muito disso, às vezes, a fantasia ela acaba sendo um escape daquela criança. Então, acho que muitos filmes eles trazem um pouco disso na narrativa, assim, né? O motivo de eu estar falando, de eu ter sugerido esse tema, foi justamente a História Sem Fim. Mas eu vou deixar para comentar nele, mas eu acho que a Alice ele tem um pouquinho disso, de uma representação psicológica na mente de uma criança. Total. São ótimas representações. Mas e o Mágico de Oz, gente? Mágico de Oz já é mais diluído, né? Não, ele tem alguma coisa ali, tu tem ali, primeiro, presença do que seriam seres sobrenaturais, se for para pensar que ele tá falando sobre bruxas e tudo mais. Ele até pode flertar de vez em quando, mas ele é mais. Não vai muito por esse caminho, né? Ele não tenta assustar nem nada. Só que, pô, pra mim, é um dos grandes filmes da história do cinema, sabe? Volta e meia eu volto para ele, eu uso ele bastante em sala de aula, assim, se quiser. Normalmente, se eu preciso dar uma aula, por exemplo, sobre o uso da cor no cinema, eu uso sempre esse exemplo, porque é absurdo, assim, tá desenhado ali pra gente como é que a cor pode ser usada num filme de maneira narrativa mesmo, né? Tu tem ali, por exemplo, a ideia do tem que seguir os tijolinhos amarelo, sabe? Então, tipo assim, tu tem que ver o tijolinho amarelo para poder saber, né, por onde tem que seguir. Então, a cor, que era algo relativamente novo no cinema, ela foi introduzida de maneira narrativa. Ela não era apenas uma coisa a mais, sabe? Não era um adendo, alguma coisa assim. E pô, tem aquela cena que é sensacional, que é quando ela entra no mundo de Oz mesmo, né, pela primeira vez, o filme passa do sépia pro Technicolor, É que, muito meu Deus, bonito. aquilo de lá é absurdo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já usei isso como exemplo e pretendo continuar usando para sempre, porque é um dos grandes exemplos do cinema, assim, do uso de cor. É sensacional, gente. Alguém Sensacional mesmo. já viu escutando Dark Side of the Moon do Pink Floyd? Eu já. Tá Aí fica certinho, assustador. gente. Não, não é que fica assustador, é porque ele encaixa com o filme. E assim, não tem nada a ver, porque o disco ele não foi composto pensando no filme, mas ele funciona direitinho, encaixa e funciona. Eu achei bem legal. Não sei quem que Não, eu vi teve só o essa filme ideia mesmo. de colocar o disco, quem que usou droga o suficiente para ter essa ideia, mas realmente. Ah, sempre tem um doido. É. Ah, sobre o Mágico de Oz, o Daniel já falou super bem. Eu não vou nem me alongar, mas realmente é um dos filmes mais importantes da história do cinema, né? Então, mas ele tem uma série de produtos que eu gostaria, inclusive, de comentar. Primeiro que é o musical, né? O Wicked, que eu adoro. Eu assisti em São Paulo. Eu acho muito legal porque pega essa nuance da questão de bem versus mal, que é bem, não é datada, mas é sempre o grande foco dessas obras mais infanto-juvenis, essas histórias mais, mesmo as histórias mais sombrias, elas pegam sempre essas definições de bem versus mal. O Wicked é uma baita de uma brincadeira que reimagina o Mágico de Oz por uma outra leitura, a partir da visão das bruxas, né? Desse mundo imaginário. E um filme chamado Oz Mágico e Poderoso, que é dirigido por ninguém menos que o Sam Raimi, e que eu nunca vi. Eu queria saber se algum de vocês viu. Ah, tinha também um Mágico de Oz com o Michael Jackson, não tinha? Tinha? Eu já não sei. Eu sei se é aquele filme que passava no SBT dos filmes do Michael Jackson. Verdade. Gente, o Agora filme eu do esqueci o Sam nome. Raimi, a gente esquece que ele existe, tá? Esqueçam que esse filme Eu existe. nunca Ah, eu esqueci não esse filme. assisti. Nossa. Tem o James Franco, tem a Mila Kunis, eu nunca. A Rachel Weisz, velho. E mesmo assim, deu super errado, Deu né? muito errado. Saiu aqui como O Mágico Inesquecível. É de 1978. Michael Jackson interpreta o Espantalho. Ah. Nossa. Que coisa. Realmente. Deixa eu até ver se eu tô, não tô confundido com o outro. Tem Do esse. Michael Jackson, eu só conheço aquele que ele vira um Transformer que Carro. passava no SBT. Um Walker. E esse é Sim, eu infantil também, né? E amava. também é bem sombrio, inclusive. Então fica aí uma opção, mas sei lá, o Michael Jackson tá muito afetado a Nossa, imagem dele pra gente. mim depois do documentário da É o HBO. roteiro mais sem sentido do mundo, tá? Se a gente for entrar nesse É filme. muito É o doido roteiro aquele mais filme. sem sentido do mundo, tá? Muito. É tipo, parece que são esquetes que foram coladas, É. né? Então. Nossa, E aí, em algum nada momento, aparece combinado. Michael Jackson. E umas crianças chatas aqui naquele filme. Eu vi esse filme com meu sobrinho, ele virou fã de Michael Jackson. Eu falei, vamos ver o filme, vi. Eu revi, eu falei, gente, filme nada com nada. Não faz sentido. Meu sobrinho, tio, não entendi nada. Eu falei, é, nem eu. Eu amava quando passava na TV, mas eu tenho essa uma lembrança meio sombria mesmo também. É, o filme de uma Amava, lembrança mas ficava sombria. meio desconfortável. Mas eu não, eu parava o que eu tava fazendo pra assistir. Sim. Eu e meu irmão, a gente sentava e só saía depois que o Michael Jackson virava o Transformer lá. Não, esse filme tem uma cena muito Exato. boa, que é a cena lá do que ele toca Smooth Criminal. Essa cena é muito boa. Que ele tá tipo num bar, bem legal. Mas voltando ao Mágico de Oz, a Bruxa Malvada do Oeste, ela é bem legal assim. Ela é Ah, verde. no Wicked ela é ótima. Ninguém viu, né, o É, musical? não, não vi. Ai, ela é sensacional. Porque aí faz. O Wicked ele faz uma releitura da história das duas bruxas, né? E mostrando como foi a juventude delas, como elas se conheceram, como elas passaram a se odiar. E tem todo um subtexto que parece impossível de encaixar. Dentro de O Mágico de Oz e é totalmente encaixável. E essa é que a grande graça do Wicked. É muito bacana. Tem um vídeo que às vezes passa no Twitter que eu acho que é um moço brigando por causa de Wicked. Só que eu nunca entendi muito bem, justamente porque eu não vi o musical, mas eu acho ele tão engraçado mesmo assim, porque ele tá puto, ele tá tão puto tentando explicar. Depois eu vou resgatar esse vídeo e mando para vocês. Mando para você, Aquele Samuel, tipo pra você. de, o Wicked é aquele tipo de produção que quem é extremamente, como é que se diz, é nerdola, né? É porque hoje em dia as pessoas vê uma coisa diferente da obra original que ama e já diz, meu Deus, matou a minha infância. Cara, tu tem 40 anos, para. Pois Então, é. o Wicked tem gente que talvez se ofenda nesse nível, sabe? Porque deturpa, muda completamente o que é o Mágico de Oz. Muda o significado do que é o Mágico de Oz. Só que, ao mesmo tempo, já é uma obra consagrada, é versões no mundo inteiro, né? Então, não, é meio que brigar no molhado contra o que significa Wicked. Total. Também, se fosse preocupar com que o Underdollar se ofende, não vai fazer nada, Ah, né? nossa. É. Ah, e hoje em dia a cultura pop tá resumida a isso, né? O que o Nerdola se ofende? Então. Pois É tão é, daí a fácil, gente né? ignora porque, né, não dá. Ai, gente, eu acho ótimo. Eles se ofendem de ser chamados de nerdolas, né? Pra começar, É. eles já ficam muito bravos. Ah, então nós vamos tentar parar de chamar os nerdola de nerdola, tá? Não, não vão não. Não sei se eu vou conseguir parar de chamar os nerdola de nerdola, Não mas vamos eu não. prometo que eu vou tentar parar de chamar os nerdola de nerdola, então. Nerdola. Acho que eu não vou conseguir, não. Então, vai continuar do jeito que tá. Não passem vontade, não, gente. É. Mas É. enfim, É, então vamos pular umas décadas e, gente, eu vou listar todos os filmes que a gente vai falar nessas décadas, porque eu acho que todos eles se relacionam, quase todos eles se relacionam muito, assim. Daí depois a gente vai comentando. A gente teve em 82 O Cristal Encantado, que eu assisti inúmeras vezes quando era pequena, inúmeras. Me perturbou todas elas, mas eu assistia toda semana, eu pedia pro meu pai buscar na locadora. Em 84, História Sem Fim. Em 86, Labirinto. 87, o The Monster Squad, o Deu a Louca nos Monstros, né? E a gente falou lá no episódio do Scott Derrickson sobre o remake de Labirinto, que ele talvez dirija um dia, né? Mas a gente já teve um remake de Labirinto em 88, que foi Xuxa contra o Baixo Astral. Que também Perfeito. super perturbador, mas enfim, pelo menos, né, esses três, assim, o Cristal, História Sem Fim, Labirinto, teve toda essa, os bonecos, né, que super marcaram a gente, assim. Então vamos comentar um pouquinho sobre eles. O Cristal Encantado é ele, a história é uma coisa assim. É muito viagem de ácido, gente. É um cristal, tipo assim, é sobre um cristal que há muitos anos se espatifou, se quebrou. Aí tem uns seres místicos, acho, não lembro o nome. Aí tem uma profecia que manipula o cristal, que a paz será restaurada. É, a história, assim, gente, tem muito tempo que eu vi esse filme, muitos anos mesmo. Eu não, confesso que eu não vou lembrar muito da história. Mas eu lembro que os monstrinhos, eles eram ali uns fantoches. Muito bem feitos, muito bem. Muito, muito mais palpáveis do que os Muppets, assim, tá, gente? Não eram os fantoches igual os Muppets de pelucinha, não. Eles eram criaturinhas mesmo, umas criaturinhas bem criativas. Então tem um personagem que é eu abri aqui, chama um Gylfin, que tem uma missão para restaurar o equilíbrio do mundo de Trai e tem que derrotar o governante Sesques. Para isso precisa restaurar esse cristal aí que foi quebrado há uns 1.000 anos. É basicamente isso. E a história, assim, não tem nenhum humano nem nada, são só as criaturinhas interagindo entre si. E tem umas que são realmente bem assustadoras. E você falou dos Muppets, né? O Cristal Encantado é do Jim Henson, que é o criador dos Muppets, né? Mas Aí, é isso, como isso. você disse, os bonecos são mais, não são de, né, enfiar a mão dentro e mexer a boquinha, assim, por mais que eu acho os Muppets muito bem feitos também, Não, não, mas adoro os Muppets. já é outro nível, assim. Então tem os Gelflings, que são tipo elfos, né? Que são os heróis, assim, o Jane e a Kira. E os Skeksis, que são os vilões, aí eles parecem uns urubus, assim, muito É grandes, que eles que são é. assustadores. Exato. E é, esse filme é muito. Ele é muito obscuro, assim. Tipo, é uma missão muito miserável que esses elfos precisam passar, né? E essa série, esse filme teve até. Ele tava na Netflix, né, até algum tempo atrás, porque na Netflix tem a série também, Cristal Encantado, Era da Resistência, que é uma prequel, né? Foi feita a série de 2019, né? Então, claro que já não tem o Jim Henson, que morreu já há bastante tempo, mas é da empresa dele, assim, né? Da produtora dele. Então, é esse mesmo esquema de bonecos e tal. E tem um elenco bem interessante, assim, entre os dubladores, inclusive a Anya Taylor-Joy. É uma série bastante interessante, assim, para assistir junto com o filme. Aí o filme a Netflix tirou, né, do catálogo. E agora ele tá no Look só, se não me engano. Mas é acessível, né, gente? Eu lembro porque eu assisti esse filme muitas vezes quando eu era criança. Só que Tinha épocas, né? Eu também assisti muito Em Busca do Vale Encantado e Branca de Neve, assim. Então era tipo fases. E aí depois meus pais esqueceram desse filme. E eu queria saber o nome desse filme, porque eu não lembrava mais. Não tinha internet ainda, então foi um limbo da minha existência, né? E eu acho, e eu tipo ficava mais, né, acho que criei esse filme na minha cabeça e ele não existe. Chateadíssimo. Sonhei com ele. Pois é, até que no quando veio o Orkut, eu achei lá uma comunidade de Cristal Encantado e depois eu fui comprei, achei o DVD. Aí fiquei em paz. Mas agora já é muito mais fácil de encontrá-lo, né? Se a série na Netflix ela é uma única assim, foi planejada mesmo para ser só uma temporada ou foi um fracasso e não teve renovação? Eu acho que foi só uma mesmo. Eu fiquei curioso só com relação a isso. Eu lembro de ter visto que foi uma super produção, né? Foi. E teve um marketing bem pesado na época. Sim. E se não me engano, tem até uma outra série ou uma coisa única que é tipo um making of que tá na Netflix também. Mas eu acho que era só isso mesmo. Mas é isso, gente. Daí a gente passa então pra história sem fim, né? Gente, alerta. A gente vai falar bem desse filme e a gente vai falar de cenas tristíssimas. E eu prometo não chorar comentando sobre o filme, tá? Vou ser forte. Só prometa o que você pode cumprir. Eu prometi que eu não ia chorar. Esse traumatizou, acho que todo mundo, né? Qualquer Sim. pessoa que viu aquele cavalo morrendo lá não era mais a mesma pessoa depois disso, né? Mas é outro que eu acho um filmaço. Filmaço. Eu tinha uma discussão longa assim com um amigo meu que já participou do meu podcast e tal, em que eu falava que esse filme Star Wars contava basicamente a mesma história. Porque, né, nesse sentido de ser essa representação do bem contra o mal e tal, né? E eu sempre falava para ele que História Sem Fim é melhor que Star Wars. E eu continuo mantendo essa opinião até hoje. Então, se você não viram, acho que é isso que vocês precisam saber para ir atrás desse filme, porque ele é incrível. Simplesmente incrível. A continuação é ruim, mas o original é muito bom. Ele tem duas continuações, né? A terceira eu nem lembro dela. Mas falando, né, do História Sem Fim, um pouco, né, sobre o que é o filme, é um. O Sebastian, que é um garoto ali que ele é solitário, tem o pai ali que é meio. Ele tá tentando se entender com o pai porque a mãe dele faleceu. Os dois ali estão ainda muito abalados com isso. Ele tá num lugar novo. Aí ele tá tentando se adaptar na verdade, nem tentando, que nem tempo para isso ele tem, né? Ele já chega na escola sofrendo bullying, sendo jogado em lixeira. E ele entra numa livraria, encontra o livro e corre para um lugar assustador, abandonado, e começa a ler esse livro. Numa noite, assim, fica fora de casa. E o livro ele conta a história de uma terra que é a Fantasia, que é uma terra que ela tá ali sobre um perigo muito iminente ali, que se chama Nada. O Nada, ele vai. O Nada é uma. O vilão desse filme é simplesmente uma coisa que vai devastar, porque eu ia falar as pessoas, né? Mas ali os habitantes, né, de Fantasia estão sem perspectivas, sem esperança, todo mundo muito triste, deprimido, tá tudo se deteriorando e o Nada vai fazendo isso. E eles convocam, né, a Imperatriz Menina que controla ali, eles convocam o Atreio, que é um garoto, que é um guerreiro. Ele até uma representação indígena, e ele parte em busca de enfrentar o Nada, que não é fácil assim. E o Baixo ele vai, lendo a história, ele vai se envolvendo muito nessa história. Aí eu vou entrar um pouquinho nessa representação de que o nada, para mim, ele é muita representação de depressão, né? De como vai devastando, de como vai. E isso bate muito no personagem principal, que eu acho que ele é a criança. Não é a cena mais triste da história do cinema, que é o Artrix, né, afundando no poço da tristeza, que quanto mais triste você fica, mais você afunda. Aquela cena traumatizou um mundo assim. Só um minuto, gente. Prometi que eu não ia chorar. Respira, Ai, respira aí, gente, meu. pelo amor de Tá Deus. vendo? Ó, Eu é não por isso posso que lembrar tu dessa. prometeu sozinho. Ninguém falou mais nada. Quando tu prometeu, ninguém falou, ah, eu também, tal, não sei o quê, porque não é fácil. Ah, eu tô. Lavei minhas mãos também. Quer prometer, o Vamos problema lá, é teu. passou. Passa. Eu acho É que isso é terrível. muita representação do Bastian ali. O filme, por mais elementos que ele tenha ali, ele termina com a Terra devastada. Ele acaba, o nada acaba, o nada vence. E é numa fagulha de esperança ali, numa. Quando aí o Bastian, que eles falam, os personagens começam a entender que quem pode salvar é só o Bastian. E ele não vai acreditando nisso, né? E sobrou ali de fantasia uma fagulha, um grão de areia brilhante de esperança. E através desse grão de areia, que é a esperança, o Bastian consegue fazer o filme ter um final feliz, assim. Mas até esse filme ter um final feliz, ele te devasta, ele devasta você. Porque ele vai acabando com tudo, assim, tudo a esperança. Tem uma cena do personagem que é o um monstro de pedra lá, ele mostra lá que ele fala assim, né, tipo, as coisas não têm gosto mais, as pedras que eles comem, elas estão esfarelando, elas não têm mais gosto. E ele tem o filhinho, né, e tal, que Isso. é complicado. É. Eu quero. Desculpa te interromper, Não, Ivo, mas podem complementar, acho que eu já. é aquela coisa, história sem fim é uma história que termina bem, mas a que custo? Porque quando o grão lá brilha no teu rosto, tu percebe que ele tá todo inchado já. Sim. Então, é bem complicado. É uma história fantástica, é uma das grandes obras de fantasia, assim. Como é bem feito em praticamente todos os aspectos para a produção da época, principalmente. Que filme lindo, que filme arrebatador. É uma obra assim que tu assiste e tu fica tomado por ela. Tu carrega isso assim da tua vida. Principalmente se, assim, nós que assistimos mais novos, né, criança, é um negócio que tu carrega. Eu tava até falando com os meninos antes da gente começar a gravar, né? Que eu acho que era o momento de algum estúdio pensar em apostar num remake pra História Sem Fim. Mas depois, eu refletindo aqui, quer saber? Não, Né? deixa como Talvez tá. não, Deixa né? como tá por enquanto. Tá tudo muito algoritmizado hoje, tudo é super efeitos especiais, em detrimento de boas ideias e bons diálogos em histórias de fantasia. A gente está tendo uns problemas em acompanhar até mesmo as grandes obras da atualidade, né? House of Dragon e Anéis de Poder tá embaçado, acho que as duas estão um pouco problemáticas. Então a galera parece que perdeu um pouco o dom, não sei se é assim, o dom de contar uma história de fantasia. Eu não sei a Roda do Tempo, por exemplo, mas cadê uma fantasia bem contada igual a História Sem Fim hoje em dia? Só Tá o Senhor dos precisando, Anéis, né? sabe? Senhor dos Anéis, o de 2001, O Senhor né? dos Anéis foi o último, né? É. Mas há quanto tempo isso? Caramba, cadê as boas histórias de fantasia? O Hobbit eu ainda gosto de alguma coisa ou outra, mas foi um exagero, né? Mas enfim, né? Como eu disse, é um negócio que tu, História Sem Fim é um negócio que tu carrega. Então, bote a criançada pra assistir sim. Eles vão gostar, eles. Principalmente, talvez eles leiam. É, porque se tu for fazer uma comparação com o mundo da leitura, digamos assim, né? Porque o filme também se abre para isso, né? Tipo, essa ideia de que as pessoas estão deixando de ler também, né? E aí esse mundo tá perdendo seu sentido e tudo mais. Então, isso tá cada vez mais contemporâneo, né? Se eu parar para pensar. Então, se fosse para trazer para os dias de hoje, o nada seria basicamente a representação do TikTok, tá ligado? Que, tipo, é aquilo que tá destruindo todo o resto, basicamente. Nossa. Gente, eu tenho um Falcor de pelúcia, tá? Que minha sobrinha fez pra mim. Ai, Ah, manda foto. Manda Bora, foto. vamos anexar essa foto Capa do no vai ser a capa episódio. do episódio. Manda uma foto. Não, pra mim a capa do episódio tem que ser o fofão com a faca dentro. Que é lendas infantis da nossa época. Tinha esse, não tinha uma boneca que ganhava vida durante a noite também? A Xuxa, Era da Xuxa, Xuxa, eu a acho. gente vai chegar lá, porque a Xuxa, ela é uma representante satânica do Ah, nosso. entendi. Eu sei que tu vai representar do Cyberpunk. Não, não, do Cyberpunk também, mas o. Gente, quem nunca girou o disco da Xuxa ao contrário pra ver o demônio falando, gente? Ai, meu Mas Deus aí qualquer disco tinha o demônio. Mas o da Xuxa era o bicho. Pois é. Ai, muito bem. Mas antes de chegar à Xuxa, tivemos Labirinto, né? Gente, eu tenho assim uma paixão por esse filme que se chama David Bowie. Eu sou muito fã do David Bowie. Eu adoro o personagem dele nesse filme. Apesar das músicas dele para esse filme serem bem bregas, mas eu acho ele muito legal, o personagem muito legal. Mas enfim, né? Não vamos falar do filme do David Bowie. A gente comenta depois. Temos a Jennifer Connelly, né, novinha ali num dos seus primeiros papéis. Ela também já trabalhou, né, com Dario Argento. Mas o Labirinto, ela é uma personagem que ela fica com o irmão dela. Ô, gente, me ajuda a lembrar, tá? Ela É isso fica mesmo, com o ela. irmão dela e uma noite chuvosa e ela fica. Ela, acho que ela é uma personagem que ela gosta de teatro, ela tá ali interpretando, o irmão dela não para de chorar. Aí ela fala de um trecho que. De uma garota que ela recebe uns poderes e ela falou que a. Ela conta a história, né, pro irmão que vai ter uns bichinhos lá que são os goblins, né? Que são uns duendes, uns. Que levavam a criança embora, né? E quando ela apaga a luz, ela fala um negócio. Aí de repente o menino para de chorar. Aí a criança sumiu. Aí tem esse rei dos duendes que é o David Bowie, que aparece e começa a lançar uns desafios com ela, uns mistérios, assim, né? E ela vai atrás, aí atrás do irmão dela no mundo muito fantasioso, muito assustador. E ela vai tentar encontrar o irmão dela, que ela se arrepende do que ela fez, do desejo que ela fez, então ela tenta o retorno do irmão, e ela vai ter que, né, ir por literalmente um labirinto mesmo e enfrentar ali o rei dos goblins. E, gente, é um filme muito legal. A gente falou, né, da questão de um remake, né, também, a Silvana comentou. No início, talvez se eu fosse interessante, porque algumas coisas dele são até datadas assim. Revi ele há alguns anos, mas ele continua legal, assim, é um filme que eu gosto bem dele. E ele se conecta, né, muito com o própria história sem fim, né, dessa questão ali desse mundo fantasioso, de uma personagem ter que entrar nesse mundo. Só que assim, né, é um mundo fantasioso também vamos, né, a gente pode fazer até um paralelo com a Alice, mas não é um mundo fantasioso, né, legal, bonito assim. Ele é sombrio, ele é escuro, ele é cheio de monstros. Esse foram os filmes infantis da década de 80, gente, que eu adorava, né? Foram minha formação pro cinema de horror. É esse, os bonecos desse filme também são do Jim Henson, né? E tem tanto os goblinzinhos, mas tem o Hoggle, que é um duende assim, né? É o Ludo, que é aquele monstro fofinho. O Tem Rogel é o. mal-humorado, né? Isso. Sim. Tem aquele. Ah, eu esqueci o nome dele. Ele montava um cachorro, se não me engano. Didymus. Sabe? De espada e tal. Didymus. Isso. Era engraçadinho. Ela tem que ir resolvendo charadas, né? E eu achava legal que o David Bowie, ele tinha umas bolas de cristal na mão, assim, ele ficava rodando elas entre os dedos, assim, passando. Sim. Adorava esse personagem. Ele era perfeito. Se tivesse um remake, eu queria ver como que ia ser. Ah, gente. Traga um David Bowie de volta. Isso. Mas se fosse para escolher outra pessoa para interpretar esse papel, quem é que seria uma boa escolha daí? Acho que é a Tilda. Sempre que eu Ah, penso David Bowie, eu penso na Tilda. faz sentido. então. Faz sentido. Inclusive tá no cinema, né, o documentário sobre David Bowie. Tá, gente, eu vi. É isso que eu ia comentar, estreou esses dias, né? Ele é muito lindo. Ele é muito bom. Eu vi ele na IMAX, assim, maravilhoso. Chique, muito bom. Bom, mas sigamos então, gente. Em 87, né, como a gente tinha dito, tivemos o Deu a Louca nos Monstros. Eu me recuso a falar esse nome, gente. Pelo amor de Deus. Deu a louca no... Como? Perdão, Como? perdão. Mas como tu se recusa se é o nome que saía na sessão da tarde, cara? Não, a sessão da tarde ela eternizou os títulos. É igual o Curtindo a Vida Doidado. Vai chamar o Curtindo a Vida Doidado pelo nome original? Não tem como. Deu a louca nos monstros. É perfeito, cara. Nossa. Uma turminha aprontando altas confusões. Isso. Deu a louca nos monstros, hoje, na sessão da tarde. Ô, gente, que filme Perfeito. divertido. Agora a gente Divertido. vai sair um pouquinho da tristeza, a gente vai entrar para um filme divertido. A gente tava meio pra baixo, né? Amanhã não tem problema que eu baixo o astral, volto em seguida. Ah, sim. Vocês pegaram a referência. Mas então. Não, Entendeu? o Entendeu? Entendeu? Entendeu? Ai, fala aí, porque eu nem lembro desse filme direito, não. Ah, gente, ele era dirigido, ele foi, era, né? Ele foi dirigido pelo mesmo cara que fez Noite dos Arrepios, né? Um clássico ali dos anos 80 de terror que eu amo. É, o Fred Dekker. E esse filme, ele tem uma galerinha ali, meio tipo os Goonies ali, um grupo de amigos, que eles se chamam o Esquadrão Monstro. Eles têm esse nome. E nesse meio tempo, assim, numa cidade pacata, chega um avião meio carregado ali de cadáveres ali. E as crianças, elas percebem esse movimento estranho na cidade. Quando de repente eles desconfiam que tem alguma coisa de errado ali com alguns personagens, que na verdade é o Drácula que chegou nessa cidade. O Drácula, ele é representado assim como o Bela Lugosi. Os monstros, eles são inspirados nos monstros da Universal. E ele vai juntando esses monstros ali para uma dominação mundial nessa cidadezinha bacata. Então a gente tem o Drácula. A gente tem um lobisomem, a gente tem uma múmia, a gente tem o um monstro da Lagoa Negra e a gente tem o monstro do Frankenstein, que ele acaba fazendo amizade com uma irmãzinha de um dos personagens. A gente tem o Peter Cushing nesse filme, ele acaba ali sendo um mentor ali das crianças e as crianças vão tentar deter esses monstros, assim, eles conhecem, né, muito sobre como que eles têm que enfrentar, né, os monstros, como que eles têm que fazer para deter eles, né? Por exemplo, tem até uma cena lá que ela é engraçada, que o Drácula tá pegando uma criança, aí ele vai pega um sanduíche e põe na cara do Drácula e começa a arder. Que é isso? É um sanduíche que ele tem alho, né? Então eles usam o conhecimento para se defender. E ele é um filme que ele é uma aventura super divertida, muito bem feitinha, muito engraçada, funciona bem. Os monstros são muito bem feitos, os lobisomens são bem feitos, então ele tem um terror legal, né, desses personagens. e funcionam muito bem. Eu tava. Uma coisa que eu não lembrava, provavelmente eu sabia disso, mas eu não lembrava. Eu fui pesquisar aqui. Ele foi escrito e dirigido pelo Fred Decker, né? Só que ele foi co-escrito pelo Shane Black. E o Shane Black é o cara lá que criou Máquina Mortífera, que fez o Homem de Ferro 3, sabe? Tipo, eu não lembrava Sim. que ele tinha escrito esse filme em específico. Então foi uma surpresa. Em relação ao que o Ivo falou, é legal essa questão de, por exemplo, de como que o filme trabalha com a iconografia, como ele está ciente da iconografia que cerca ele, né? Porque, por exemplo, tem essa questão de que o Frankenstein ele faz amizade com a menina, mas isso não é gratuito também, né? Porque se tu for pe pegar o Frankenstein lá da década de 30 da Universal, quando aquele personagem passou a se transformar num monstro? Quando ele matou uma menina no filme original, sabe? Porque daí tem aquela cena muito boa lá, muito pesada também do Frankenstein original, que ele pega e joga, ele tá brincando com a menina assim, que a menina joga uma flor no lago e boia, daí ele joga também, boia, daí ele pega e joga a menina para ver se ela vai boiar também, ela não boia, ela se afoga. Tipo, não sabia, né? Não. E daí é que começa toda a perseguição ali, né? Que vem toda aquela. Um monte de gente atrás dele com as tochas e tudo mais, né? Inclusive, Frankenstein original é muito, muito bom mesmo. Mas então, assim, o filme dialoga com essa iconografia e ele tenta ressignificar ela, sabe? Então, não é gratuito, isso que eu acho mais legal. Assim como falou também dessa questão de o Drácula tem umas feições parecidas com o Bela Lugosi. Então, eu acho muito divertido esse filme também. Tipo, o povo via e adorava os Goonies, mas para mim esse filme é melhor. Ah, Mas isso é. eu tô falando também. Isso para mim eu tô falando também com base no meu conhecimento daquela época. Eu não revi nenhum desses dois filmes recentemente, nem pretendo. Pretendo ficar com essa versão, com essa lembrança na cabeça mesmo, que eu acho melhor. Isto. Bem, então vamos seguir para 88, né? Com Xuxa contra o Baixo Astral. Olha, eu precisava colocar esse filme nessa lista, porque assim, eu acho ele um baita representante. Eu tenho pesadelos com o Guilherme Carano até hoje, com o Baixo Astral. Então, assim, cara, primeiro o filme. Como é, sabe o que é a Xuxa contra o Baixo Astral? É a Xuxa interpretando ela mesma, na né, apresentadora de televisão. E ela, já no começo do filme, ela tá colocando crianças para poder. Fazer pinturas coloridas em muros que tiveram pichações. Ou seja, Xuxa higienista. Já começa assim. Mas tem um ser de trevas, escuridão e depressão que é o Baixo Astral, que está odiando ver as pichações da cidade serem cobertas por esses arco-íris feitos pela Xuxa e as criancinhas, e por isso sequestra. O Xuxo, que é o cachorro da Xuxa, e que não é um cachorro de verdade, diga-se de passagem, é um pelúcia, é um fantoche, sei lá. Que, sei lá, eu acho o cachorro de pelúcia super fofinho. Quando ele abre a boca, parece que foi dublado pela Dercy Gonçalves. Então, tipo. Cara, é surreal. Eu tava revendo já tá nesse filme, depois eu me arrependi de ter colocado ele na lista. Mas ok. Aí, tipo assim. Bom, incrível que pareça, na verdade, esse filme ele tem um texto bem interessante. Quando a gente conhece o covil do Baixo Astral, tem toda uma estética muito própria. A gente tava até brincando, né? Que a Xuxa é a representante do movimento cyberpunk no Brasil, precursora mas com esse filme. Tem um texto bacana, eu acho muito legal a parte que o Baixo Astral tá lá com os capangas dele assistindo, começa a estar no jornal. E o apresentador diz: No programa de hoje teremos mortes, assassinato, destruição. E aí o capanga diz: Nossa, mas foi a mesma programação de ontem. Então, tem esses textozinhos que é do cinema brasileiro dos anos 80, a gente incrivelmente consegue encontrar no Xuxa. Até tem um outro momento que ele fala. E houve um acontecimento horrível que nunca deveria ser mostrado para crianças. Mas é claro que nós vamos passar aqui no nosso canal. Então, aí com o sequestro do cachorro, a Xuxa vai atrás do Xuxo, né? Adoro essa pronúncia. Lá atrás de Xuxo. Numa jornada que lembra muito, inclusive, o Mágico de Oz, porque ela vai passando por vários lugares, ela faz vários amigos, e esses amigos vão ajudando ela nessa jornada até chegar o Covil do Baixo Astral. Quando ela chega no Covil do Baixo Astral, ela confronta ele, mas ela acaba, inclusive, sendo abraçada por toda a tristeza, a depressão, o baixo astral do baixo astral. Para mim, o filme podia ter acabado aí, acabava muito bem, inclusive. Acabava bem aceitável, mas aí a Xuxa tem aquele, né? Se o Felipe tivesse aqui, ia falar o poder da amizade, o poder do amor combinado, inclusive. Ela usa um arco-íris de. Meu Deus, o efeito especial terrível desse filme. Tinha estudos melhores. Era só ter mandado para os Estados Unidos, gente. Devolveu, sei lá, em 2 semanas. Mas, enfim, um arco-íris todo travado, baixo no baixo astral, e derrota ele. E, como um bom filme indiano, termina com música e dancinha. Então, é um filme. É um filme, definitivamente é um filme. Definitivamente é um filme. Mas eu assisti esse filme do ano que eu nasci. Eu assisti esse filme muitas vezes na Globo, e eu sempre ficava assustado com o baixo astral do Guilherme Caran. Ele tava com uma maquiagem muito pesada, ele botava a língua pra fora e ficava mexendo os dentes, tudo preto. Então eu tava com essa imagem na cabeça. Até eu fui reassistir. Ele era um representante bem cyberpunk, assim, uma roupa toda preta, umas unhas, umas coisas de metal, uns olhos brancos. É ele que é o vilão do Lua de Cristal também? Não Lua de lembro. Não, Cristal, acho que deixa eu não. só ver. Lua de Cristal, eu só Não, acho lembro que que o não. Sérgio Malandro era o príncipe. Era um outro elenco. Mas, enfim, ele foi muito bom nesse papel. Foi marcante, assim, pra minha infância. E, então, ficaria como um representante, assim, de um filme infantil, razoavelmente assustador, né? Sei lá, lembra uns episódios de Panca Levada da Breca, aquela versão live action. Gente, inclusive estamos aqui nos retratando pela injustiça que cometemos no episódio do Cyberpunk, que a gente não incluiu Xuxa contra Baixo Xuxa Astral. contra o Baixo Aí aqui Astral. estamos nos retratando e colocando neste episódio, porque tem tudo a ver com esse tema Tem também. mesmo. E tem tudo a ver com Cyberpunk. A gente tá fazendo piada, mas tem um que é bem cyberpunk. Totalmente no núcleo do Baixo Astral, Sim. claro. O da Xuxa é só higienização mesmo dos espaços públicos. Fim da cultura urbana, é desse jeito. A Xuxa é a vilã do filme. Isso, a Xuxa é a vilã. Acabei de. Nossa, deu um insight aqui na minha cabeça. A Xuxa é a grande vilã do filme. Ela fez tudo de errado. O Guilherme Caran era pra ter sido vitorioso. O Guilherme Caran é o Estado reprimindo a cultura popular. Não, a Xuxa é o Estado reprimindo a cultura popular, Ela era que o é o Guilherme Dória. Caran. Ela é. Nossa! Isso. Fechou! Fechou a revisita. Fechamos a revisitação desse filme. Ela é o Dória. Ela é o fucking Dória. Pronto, não tem mais o que falar Maravilhoso. sobre isso. Faça sobre o Perfeito. próximo, não vai ter o que falar sobre. Depois disso, agora a gente vai parar de fazer. Agora a gente vai parar pra fazer o análise do Cinderela Baiana, que é o filme Meu Deus. da Carla Perez. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Não, não desliga o Socorro. podcast. Eu acho justíssimo. Mas a Xuxa. Só pra, não, agora, não, agora eu preciso falar, porque Cinderela Baiana, porque esse filme Não desliguem, mas é peraí, monstruoso. gente. Não desliga, não Eu desliga, mas preciso peraí, não falar desliga, mas sobre peraí. isso. Mas tem uma cena sensacional que tá lá as crianças em trabalho escravo. Aí a Carla Perez chega, sei lá, com uma Ferrari, é um carro conversível. Aí ela para e ela diz: vocês não deveriam estar nessa situação. Eu vou ajudar vocês. Aí começa. Começa a dançar. Pau que nasce torto, nunca se jeito. E começa a dançar a Carla Perez com as crianças. Isso também é um filme de terror. Então, Antes disso, amor, ela pega uma pá e joga no chão e uma enxada, não sei, depois pega um. Do nada tem um passarinho na gaiola, ela tira o passarinho e solta o passarinho, aí começa a dançar. Nossa, o Curió, nossa, já era, porque ele não sobrevive mais depois que tá Mas preso. sabe o que é mais Ai, meu Deus. assustador? Que a cena termina com ela dançando com as crianças, aí depois acaba, fica uma senhorinha sozinha lá, trabalhando escrava. Essa senhora não foi liberta, não sei por quê. Gente. Que é assustador, gente. Os adultos análogos à escravidão, o NPT que lute, né? Gente, eu vou pedir pro Lucas fazer uma capa desse episódio da Cinderela Baiana pra gente fazer uma Só pra fazer pegadinha uma análise como é que ia ficar. Mas eu acho que a capa deveria ser o baixo astral, né? Ah, sim. Olha, podemos analisar. Eu acho uma boa. Ai, muito que bem. Então vambora, gente. Deixa a Xuxa pra lá. Chegamos à década de 90. Eu vou listar aqui os filmes que a gente colocou para a década de 90, porque a gente já falou várias vezes de vários deles. Então, provavelmente, a gente não vai se aprofundar muito neles agora, Sil, né? Sil, Sil, Sil. Oi, Só um diga. adendo aqui na Xuxa. Década de 80 a gente teve uma boneca amaldiçoada da Xuxa. E a gente tinha um disco da Xuxa que se rodasse ao contrário tinha manifestações demoníacas. Era só isso que eu queria falar. Mas o problema do disco, na verdade, é que se ele rodasse na direção certa, tinha música da Xuxa. É. O que é Ele era pior. muito, ele é muito mais Bom legal rodado ao ponto. contrário. Então. O pessoal fala: ai meu Deus, rodar o disco ao contrário, mensagem satânica. Pra mim, isso é bônus, gente. Assim, Easter egg. Easter egg, a track extra. Quanto mais conteúdo, melhor. O maior custo-benefício. Eu acho Ai, também. Jesus. Mas enfim, sigamos. Em 1990, a gente teve Convenção das Bruxas, né? 91 e 93, Família Addams 1 e 2. 93 também, Abracadabra, que vai ter uma continuação saindo esse ano. E 95, Toy Story, contextualizaremos. Esse contextualizaremos foi importante. A gente ainda vai chegar lá porque temos que falar de Convenção das Bruxas, que é um filme muito, muito bom. E realmente, eu acho que é um. Poucos exemplos aqui, eu acho que a gente pode realmente dizer que misturam tão bem. É claro que a gente fez a nossa lista baseado em elementos. Alguns têm mais do que outros, mas poucos filmes misturam tão bem os elementos de terror, filme infanto-juvenil e drama como A Convenção das Bruxas. Então, é um filme que ele é gostoso de assistir, ele tem um sentimento bom, principalmente pelos protagonistas, né, a dupla de protagonistas, o rapazinho e a sua avó, ao mesmo tempo que ele é assustador, principalmente para quem é criança. Então, quem foi criança que assistia esse filme nos anos 90, cara, eu nunca esqueço que a coisa mais aterrorizante pra mim desse filme é a história do quadro. A história da menina no quadro. Nossa. Porra! Ela é tipo uma coisa muito à parte do filme, porque ele é tipo um exemplo de como funciona aquela maldade. E pra mim aquilo bateu, pra mim mostrou o quanto existe de vilania naqueles monstros da Convenção das Bruxas através dessa historinha da menina do quadro. Então eu fiquei traumatizado com esse momento desse filme. E ele é muito bom. Ele tem uma estética tão própria, tão gostosa. Até hoje, esse filme não envelheceu mal, muito pelo contrário. Você assiste ele hoje, você acha ele muito bem produzido, muito bem realizado. Gente, Teve o um remake, né, com a Anne Hathaway, protagonizado pela Anne Hathaway. Que ele é confortável, eu gosto de usar essa palavra, ele não é ruim, mas nem chega perto do original. E lembrando que o Convenção das Luzes é baseado em um livro cujo autor odeia o filme, principalmente porque o final é modificado, né? Tem uma mudança bem drástica nas decisões de produção do filme. Mas assim, gosto, não, tenho um sentimento muito bom por esse filme, tenho mesmo. Só deixa uma coisa. O autor é o Roald Dahl, né? Que é o mesmo autor do Fantástica Fábrica de Chocolate também. E é uma coisa que também, de novo. Ele odeia, desculpa, Daniel, ele odeia tudo, né? Porque ele também odiou a Fantástica Fábrica de Chocolate, a primeira versão. Então, né? Não. Então, vai, Eu adoro, eu adoro. escreve e não enche o saco, né? Basicamente. De novo, né? Não sabia disso também, que a direção é do Nicholas Roeg, que dirigiu aquele Inverno de Sangue em Veneza, Sim. que é tipo, meu Deus, é Um dos sensacional. filmes mais Então, assim, pesados da dá. história. Exatamente. Aquele, só o início do Inverno de Sangue em Veneza já, tipo, já traumatiza muita gente também. É, então, assim, dá para entender por que que esse filme consegue combinar o terror com o infantil e tudo mais, porque, pô, o cara sabe o que tá fazendo, né? Ele sabia o que tava fazendo. Então, eu não vi o remake, então. É remake continuação? Não sei, mas. Tô É remake falando. mesmo, É 100% remake? remake. Ah, tá. É remake, não é continuação. Mas então tu acha que até seria razoável, então? Não Acho incomoda? sim. Não, não incomoda. Mas falta a estética e falta principalmente o clima de terror que tem no dos anos 90, sabe? Então, eles quiseram deixar um filme um pouco mais divertido, um pouco mais aventura, principalmente. Eu acho que essa é a palavra-chave do Certo. remake. Ele é mais aventura, enquanto o dos anos 90 definitivamente não é. Gente, Entendi. esse filme eu me lembro muito da cena que as bruxas se revelam, né? Sim. Elas Porra, tiram. é Gente, do aquilo é caralho. muito pesado, assim. Muito. Tipo assim, você vê esse filme na sessão da tarde, de repente elas. 4 horas da tarde, assim, eu falo, gente, que coisa maravilhosa que é a televisão brasileira dessa década. Sim. Inclusive, mais um paralelo com o remake, porque eu fiquei numa grande expectativa pela cena da convenção em si, né? Que a gente nem falou muito do enredo, é um filme muito conhecido, mas é um rapazinho e sua avó que vão passar praticamente o um final de semana em um hotel de luxo. Esse hotel tá tendo uma convenção de bruxas do país inteiro. Elas são reunidas para traçar estratégias de acabar com as crianças. E o garoto se lasca porque ele se mete lá no meio e ele acaba virando um rato durante essa convenção. E eu tava numa expectativa enorme pela cena da transformação da convenção das bruxas no remake, porque eu pensei, pô, como é que eles vão superar o dos anos 90? Porque tudo nos anos 90 foi um efeito prático do caralho. Que produção incrível. Inclusive a Angélica Houston, né? Sim, A maravilhosa. bruxa. A bruxa que tá assim. Brilha. Ela brilha nesse papel. E aí o remake, a cena é incrivelmente inferior. Utilizaram efeitos especiais mesmo, de computacionais, não usaram tanta coisa prática. Assim, usaram, mas quiseram dar aquele retoque, claro, com computação. Então, ficou bem. Foi. Aí pra mim eu senti que o filme deu uma baqueadona lá. Eu gosto da Anne Hathaway pra caramba na atuação, mas também ela não chega aos pés da Angelica Houston no papel. Então, é mesmo assim, só pra quem quiser dar uma conferida ou não conseguir encontrar o filme dos anos 90. É isto. Familiadas 1 e 2, a gente já falou tanto em outros podcasts, né? Que nem Acho que a vale a gente. pena a gente repetir, mas eu gosto de deixar a dica que você quer saber como ser ter uma família amável que não briga por terreno depois que a avó morre, assiste a Família Addams. Você quer saber como criar bem filhos com amor, com carinho, com respeito, assiste a Família Addams. Você quer principalmente saber como um relacionamento saudável deve funcionar, assiste a Família Addams, porra, porque Angélica Houston e Raul Júlia estão impecáveis nesses papéis. Então, essa é a minha única citação sobre esses filmes que vocês já sabem que eu amo pra caramba. Gente, é a melhor referência de casal, assim, no mundo, assim, amoroso, de, Sim. né, eu sempre falo com a minha namorada, assim, que eu sempre revejo algumas cenas desse filme para eu, né, aprender com o Gomes. Inclusive, Sim. nós fizemos um episódio de Dia dos Namorados, especial Dia dos Namorados, falando sobre casais que nós admirávamos no cinema de terror. E eu trouxe a Mortícia e o Gomes, Melhor e eu fiz casal, um gente. discurso assim de como eles são um casal referência. Sim. Sim. Acho que os melhores momentos que a gente teve de Família Addams foi esse episódio do Dia dos Namorados e o de acampamentos, né? Sim. Falamos muito bem também. É isso, gente, assistam. Mas que mais? Tivemos Abracadabra também. Que é outro filme quentinho no coração, que a gente já falou em diversos momentos também aqui no podcast, né? Amo. Que filme maravilhoso, Abracadabra. Que filme divertido, gostoso. Ele não é tão assustador como, por exemplo, Convenção das Bruxas. Ele é uma outra pegada. das irmãs que foram amaldiçoadas e são tragas de volta na época da modernidade. Tem que tentar até o fim do Halloween, né, para conseguir viver novamente para sempre. E, claro, o plano não dá certo. É um filme muito querido por muita gente que, estranhamente, demorou muito, tipo, muito mesmo, quase 20 anos, para ter uma continuação. Então, tá voltando agora. Eu fico muito feliz que as atrizes estão todas vivas para poder participar. Rapaz, Porque eu tava começando a ter receios, mas creio que vai dar certo. Agora, é aquela coisa. Novamente, a gente já tava falando sobre isso, sobre hoje em dia como as produções de grandes estúdios estão todas baseadas em algoritmos e o que o público quer, não o que eu quero mostrar para o público de novo. Então eu tenho um sério medo sobre como o Abracadabra 2 vai se comportar. Que tipo de filme vai ser Abracadabra 2? Vai ser uma pegada. Provavelmente vai ser uma pegada de Stranger Things, eu estou me preparando psicologicamente para isso. ai, ai, ai. A Tora Burch ficou de fora, né? Ela tá, inclusive, decepcionada com isso. Que Não. E o a Mick Garris, Jenny. que escreveu o roteiro, também não voltou, né? Então já é sinais, fortes sinais. Então. Mas vamos assistir, né? Sim, Estreia no Disney Plus. sim. Vou estar sentadíssimo na frente, dando dinheiro pro Sempre, Mickey né, gente? Mouse. É assim que a gente funciona. Mas enfim, então chegamos ao Toy Story. Samuel, Toy contextualize. Story, né? Este clássico da Pixar. Aliás, clássico, assim, filme que botou a Pixar no mapa, né? Até eles serem comprados pela Disney. E que o mundo inteiro ama. E que, meu Deus, que criança não pensava como seria se os meus brinquedos tivessem vida? E principalmente a criança que não pensava isso, nenhuma, mas passou a pensar depois do filme, né? Então, tipo, eu corria no meu quarto para ver se o boneco tava com vida. Eu vou pegar esse filho da puta no pulo, dizendo que ia com meus brinquedos. Mas Toy Story maravilhoso, filme incrível, impecável. Mas Toy Story tem um arco que ele é assustador, que é o arco do marginalzinho. Porque quando o Woody e o Buzz são sequestrados, né? Porque eles são sequestrados pelo vizinho marginal do Andy, o vizinho marginal, ele tem. Nossa, eu adoro a cena que é a referência a Frankenstein completa. Que é o marginalzinho. Eu só quero chamar o menino de marginalzinho, coitado. Vai ver, ele é vulnerável. Mas enfim, nem, não é vulnerável, não. A família dele era saudável. O marginalzinho, ele tinha uma mania de deformar brinquedos. Ele quebrava brinquedos, ele juntava brinquedos, pedaços de vários brinquedos no brinquedo só. Ficava uma coisa assombrosa. Aquele cabeça de boneca, que parece o Hellraiser, que tem os ganchos de ferro. Menino, aquilo me deu pesadelo! Pesadelo, pesadelo, pesadelo. Então, esse arco todo dos brinquedos, inclusive, eles se escondiam debaixo da cama do marginalzinho. E aí, o Nossa. Woody, quando chega lá, ele fica tentando andar e cercado pelos olhares desses brinquedos amaldiçoados. Depois ele descobre que os brinquedos é tudo gente boa. Cara, esse momento ele é legal, ele é bacana. É, me Só assustou não é bem. melhor que o. É, só não é melhor que o Buzz bêbado de chá, né? Sem um braço e usando. Inclusive, eu tava. Nossa, eu revi esse filme esses dias. Pra mim, sei lá, essa cena do Buzz com um aventalzinho de florzinha e segurando o próprio braço que tá quebrado, né? Aí ele tá saindo do quarto, aí ele diz: Não, eu vou melhorar, isso é apenas uma fase. Aí ele cai no chão: Ah, eu sou uma fraude! Eu disse: Esse sou eu no trabalho, quase todo dia. Então, filmes que marcaram a infância e que conseguem trazer um significado para você adulto. É um significado fodido, mas é um significado ainda. É, perfeito. É, me traumatizou também, tanto é que eu evitava rever esse filme. Eu revi várias vezes a continuação, porque não tinha isso, né? Mas o original, acho que eu vi uma ou duas vezes só. Eu não queria voltar para ele, não, porque eu lembrava daquela cena e eu não queria ver ela de novo. Então, me traumatizou também. Gente, eu acho que vocês já falaram bem aí, aquela cena do arco lá do menino lá marginalzinho lá que transforma, né, os brinquedos dele lá. É assustador, aquele bebê meio aranha assim. E como é que vocês acham que esse guri cresceu depois? O que que ele se tornou depois? Sei lá, o Esquizofrênico, porque Jeff Tamer, né? os brinquedos se Porque revelaram para ele. é, né? É. Virou um Eu psicopata. tenho certeza que. Não, ele enlouqueceu, eu tenho certeza. Não, mas depois se ele sair de. Eu apostaria no psicopata. Ah, eu apostaria em um trauma assim tão grande que ele virou aquelas pessoas que agorafobia, não consegue sair de casa. Samuel Eu acho, é. eu vou por esse caminho também. Ok. Pode Ele ser não também. conseguia mais ver nem as bonecas da irmã dele, lembra? Que ele quebrava as bonecas da irmã dele. Aí depois que ele saiu gritando do jardim, né? Nossa, essa cena. Não, bem lembrado, inclusive, Daniel. Porque essa cena dos bonecos se revelando para ele, ele tinha comprado um foguetão e ele ia fazer o Buzz Lightyear voar, né? Esse é o nível do Aí, negócio. pra esse era o nível do negócio, voar e explodir. Ah, se tivesse celular com internet na época, ele ia transmitir pelo TikTok, certeza. Transmitir não, gravar, fazer live no Instagram, depois fazer um videozinho pro TikTok com 1 bilhão de visualizações, enfim. E aí os bonecos começam a se revelar pra ele, né? E os que ele deformou saem da lama. Tem aqueles bonequinhos de soldado que vão se arrastando, cara, a cena. E aí, pra completar. A cena é a cabeça do Woody rodando. Porque. Nossa, é muito Sam Raimi esse É, momento. muito Só exorcista. que. É muito Sam Raimi. Toda essa cena, assim. E aí a cabeça do Woody roda. Ele tá falando enquanto a cabeça dele tá rodando bem devagar. Eu nem lembro direito o que é que ele fala. Eu sei que quando termina de rodar a cabeça, aí a expressão dele pra movimentar a boca ele toma, né? Que aí ele fala, não. Não quebra os brinquedos, alguma coisa assim. É uma frase bem besta, mas coroou o um momento que foi muito bom. Aí depois ele sai correndo pelo jardim, de volta para dentro de casa, e aí ele encontra a irmã dele, e ele, meu Deus, os brinquedos estão loucos, os brinquedos estão loucos. Aí ela, que, como assim os brinquedos estão loucos? Aí ele vê a boneca dela na mão dela, né? E aí ele fica com medo da boneca dela, e depois a irmã dele percebe e esfrega a boneca na cara dele. É doido, essa cena é muito doida. Todo esse arco é bem pesado, assim, pra ele. Mas é isto. Então passemos à década seguinte, gente. 2005 tivemos a Casa Monstro, 2009 Onde Vivem os Monstros e no mesmo ano Coraline, né, do Henry Selick. Desses aí eu só vi o Onde Vivem os Monstros. E o que você acha dele? Eu gosto bastante. Até tem que ver o que que o Spike Jonze fez depois. Ah, ele fez o Ela, né? Então tá, eu ia falar que era o último filme bom dele, mas não, ele fez coisa boa depois. Mas eu gosto demais do filme. Eu gosto demais desse. Do fato de ele não. A gente tá falando assim de efeito especial, de efeito prático e tal, e eu gosto dessa ideia de não tentar ser algo realista, sabe? Os monstros são, tipo assim, pessoas dentro de uma roupa, tranquilamente, até porque não é algo que se passa no mundo real, né? Mas que funciona dentro dessa proposta do filme mesmo. Então, eu gostei demais. Lembro que eu vi no cinema, adorei, depois revi várias vezes desde então. Continuo gostando muito. Acho muito, muito bom mesmo. Ele é muito reflexivo, né? Ele não. É que a gente colocou ele como infantil, mas ele não é um filme que não tem nada de infantil. E é lógico que É só porque tem uma criança. os monstros, assim, a figura dos monstros até atraem, né, as crianças para verem o filme, mas assim, uma criança vendo esse filme, ela vai ficar tipo, what? Porque ele é um filme muito reflexivo, né? Ele é um filme muito. Aquele menino é muito louco, né, gente? Ele é doidão e a relação dele ali com aquele monstrão, ela é muito, muito estranha, assim, A muito. relação dos monstros entre si também é muito estranha, É que eles ficam o tempo todo isso. se matando ali, coisa assim. Meu Deus. É uma coisa que vai ali da amizade ao ódio, né? É, não, meio que não tem diferença, né? Tipo, ele fica falando não sei o que, tipo, daí meio que se mata, mas ele não muda o tom do que ele tá falando, ele continua falando a mesma coisa e tal. E é o James Gandolfini, né? Então, ele traz consigo também essa voz dele, que consegue ser uma voz, assim, que passa uma certa tranquilidade, apesar do absurdo do que ele tá falando, assim, isso é mais legal. Bem legal, gosto muito dele. Quando ele saiu, eu fiquei muito curioso para ver. Eu não consegui ver ele no cinema, eu tava morando no interior na época. E ele não passou, eu acabei tendo que aguardar ele sair em DVD ou baixar, né? Não, mas acho que eu vi, pegar, aluguei em DVD na locadora. Eu achei maravilhoso, ele é bem tocante assim em alguns momentos e bem cômodo. Eu precisaria revisitar esse filme. Eu vi ele uma vez só, na época que saiu mesmo, pós-lançamento no cinema, lançamento DVD. Não me marcou, não. Eu acho que eu não peguei, não, na época as mãos, Deus, sei lá. Não sei. Eu realmente não aproveitei o filme, não. Eu vejo sempre gente muito falando, elogiando, né, e tal. Mas, sei lá, eu realmente não peguei esse filme. Eu preciso muito revisitar ele. Reveja então e diz se tu concorda com a gente ou não. Oh, não, achei uma É que merda. vocês falaram tão apaixonadamente que eu disse, meu Deus, eu preciso rever. Eu A vi cena dele errado. chegando na Eu ilha é mal muito lembro. bonita. Tá aí, é uma das coisas que eu lembro. A cena dele chegando na ilha É é muito realmente muito bonita. bonita. Mas o resto, assim, do filme. Eu sempre lembro que, tipo, tá todo mundo com depressão. É, os Então. monstros são Mas. muito deprimidos, né? E o menino, ele vira um rei, ele dá uma mexida neles, assim, ó, e tem todo esse conflito. E o menino, ele é insuportável em casa. A cena inicial dele, assim, eu fico com dó da mãe daquele menino, fala, caramba, menino terrível, que criança ruim, sabe? Que é Né, insuportável. pior do que ele, Insuportável. só o menino do Babadook. Nossa, coitada daquela Nossa, mãe aquela do menino criança. Babadook. Gente, mas fazendo justiça, né? O menino Babadook, ele. Eu acho que esse também, eles são representações de autismo, né? É, o Babadook, ele é autista? É, ele é autista. Não tinha ouvido falar nisso, não. É a primeira vez. Assim, o filme é todo metafórico, né? Então, É. né? Assim como o próprio monstro também é representação e tal, né? Mas não muda o fato de que, por exemplo, falando do Babadook, então, né? Que de como que o filme é bem sucedido em conseguir passar pra gente o sentimento da protagonista, né? Sim. Porque é Ah, aquela isso é criança arrasador. gritando o tempo todo, e daí, tipo, e aí mantém isso, e o som fica lá no alto e tudo mais, então aquilo se torna incômodo, por isso que eu falei, né? Tipo, perto disso, até o menino do Onde Vivem os Monstros é um pouco mais calmo, até, né? É. Mas, porque no caso do Babadook, é pra ser algo exagerado mesmo, né? Então, funciona. Mas funciona por ser desconfortável, né? Mas a gente tá falando do Babadook aqui. Criancinhas, não assistam Babadook. É. Só depois do 18. Nossa, é aí vocês vão traumatizar. Estamos falando de filmes Aí vai. infantis. Ou vai por sua conta e risco, né? Mas A gente falou de Babadook aqui, mas não coloquem suas crianças pra assistir Babadook. infante, aqui vocês colocam esses filmes que alguns deles podem até traumatizar seu filho, mas assim. Mas é traumatizar pro bem. É, passa, sabe? Mas Babadook vai Traumatizar pro traumatizar pro bem é resto da ótimo. vida. Vai traumatizar pro mal, é. Babadook é traumatizar pro mal. Há traumas e traumas, gente. Traumas e traumas, exatamente. Traumatizar pro bem, cara, É traumatizar pro bem, é ótimo. Ai, A Casa Monstra, a gente não, a gente pulou um pouco, ai. É. mas é um filme bem divertido, bem gostosinho, pra criança mesmo, assim. Eu gosto que, por mais que ele seja até meio clichêzinho, quando tu vai entender, e aí quando eu falo de clichê, porque é um grupo de crianças que tem uma vizinhança com uma casa assustadora, e eles vão ficar nessa investigação da casa. Então era aquele filme padrãozinho, ele é animação, né? Mas quando ele vai pra por que a Casa Monstro é a Casa Monstro, aí ele toma um outro tom. Inclusive, eu acho que tem uma mudança muito drástica nesse momento. Não tão drástica, claro. Mas numa análise assim mais profunda, eu vejo um momento de muita mudança quando você entende por que a casa monstro é uma casa monstro. E aí o resultado final de o que acontece com a casa monstro também já sai um pouco do padrão, digamos assim, desse tipo de filme, principalmente pensado para criança. Eu tenho um apreço por esse filme, eu gosto dele. Realmente é um filme para crianças até um pouco mais novas e tal, não precisa ter eles. 7, 8, 9 anos, dá pra assistir uma criança de 6, 5 anos, acho que dá pra assistir e gostar de A Casa Monstro, inclusive. Mas o diretor fez aquele remake do Poltergeist, que saiu em 2015. Então não sei se isso vai animar alguém a ver o filme ou não, mas. Aí vai de cada um, né? Olha, o cara Eu fez fiz A toda Casa Monstro, vamos chamar ele pro remake de Poltergeist. Eu fiz toda uma imagem aqui do filme para as pessoas botarem as crianças para assistir, o Daniel acabou. São fatos, né? Eu não posso mudar os fatos. Que mais? E Coraline, né, de 2009. Ai, gente, muito amor, tá, por esse filme. Coraline baseado no livro do Neil Gaiman, né, num quadrinho do Neil Gaiman que está super em alta com Sandman novamente. Ah, esse eu assisti no cinema. Bom, é sobre uma menina, né, a Coraline, que tem problemas com a família e ela acaba indo parar em um outro mundo, né, que é igual ao dela. Ela vai parar no mundo invertido, né, que é igual ao mundo dela, tem as mesmas pessoas, só que em versões perturbadoras, assim, né? Ivo, o que que você acha? Eu amo o filme. Acho que o Neil Gaiman, ele é um gênio. A Coraline, ela é uma representação daquela criança. Ele não entra muito numa questão de solidão, assim, mas ela tá mais entediada, digamos assim. Ela não tem a atenção dos pais delas. E, né, quando ela vai acabar nesse mundo, no início ela começa a ter uma atenção, mas aqueles pais ali a gente não sabe, né? A princípio a gente não sabe o que, que eles vão querer dela. E ela também não sabe, ela acha legal no início. Mas depois ela vai vendo que não vai parecer muito legal e que a família dela está em risco. É uma animação muito bem feita, muito legal. Ela é bem sombria, bem assustadora quando ela tem que ser. E eu vou contar, gente, eu queria muito, quando esse filme ter lançado, ter filhos. Porque no outro dia eu ia ver esse filme com os meus filhos, e no outro dia eles iam acordar, eu ia fazer o café da manhã para eles, e eu ia estar com botões nos olhos. Eu sempre penso, eu queria ter filho nessa época, assim, né? Não tenho hoje também, mas. Se um dia eu vier a ter filhos, eu vou fazer isso, eu vou passar esse filme pra Se o eles. filme não traumatizar eles, daí tu É. traumatiza eles depois. Eu vou fazer isso. Ai, Ai, meu Deus tadinhos. Mas muito bem. Vamos seguir então, gente, para 2010 com Toy Story 3 e 2012 com Paranorman. Porque aproveitando o gancho trauma, né? A gente tem toda os filmes de Toy Story. Eu acho engraçado que Toy Story 1 tem esse momentão de terror que a gente já comentou. Toy Story 2, na moral, eu acho bem esquecível. Eu gosto porque apresentou a Jessie, mas, nossa, não acho legal, não, da Toy Story 2. Achei bem inferior ao primeiro. Toy Story 3, que é uma depressão Nossa. esse filme. Porque no, no na história do Toy Story 3, né? O Andy cresceu, ele tá indo pra universidade. E o Woody, o Buzz, o resto dos brinquedos, eles estão com o maior medo da vida deles, ficou crescendo, né? Que eles foram esquecidos. Então, eles, por engano, acabam no meio fio e são enviados para uma escola infantil. É, bem infantil mesmo, assim. É o que a gente chama de pré-1, pré-2, pré-3. E nessa escola, eles sendo super bem recebidos pelo Lotso, que é um grande ursão. Eu sou daltônico, nunca lembro qual é a cor dele, se é roxo, se é vermelho. Roxo, né? Então, é roxo? Roxo. É o Lotso que recebe ele super amigavelmente. Mas aí eles são colocados com as crianças mais novas que simplesmente não brincam, elas destroem os brinquedos. Então, quando eles tentam argumentar isso com o Lotso, na verdade eles percebem que eles estão numa prisão e o Lotso é um grande monstro que transformou os outros brinquedos numa milícia e comanda tudo ali com um modo brutal. Então, a história tem uns momentos bem assim. Eu acho o roteiro mais pesado dos quatro filmes. Tem um momento que eles torturam o Buzz, né? Que eles mudam a programação dele. E claro, tem o um momento da grande batalha, que praticamente virou um evento da Marvel, né? Que tem uma grande batalha no lixão. Então, só que essa batalha termina com uma cena muito específica. E se você não chorou, você não tem coração. Porque os brinquedos, eles vão morrer. Os brinquedos vão morrer E eles se no entregam, né? incinerados. E Sim. eles se entregam. E quando eles se entregam, eu quis cair no chão. Olha, tá aí, ó. Cena fortíssima. O trauma, você vê o trauma puro na sua essência nascendo ali. Naquela cena. Ah, mas é claro, eles são salvos, né? Pelo garra, né? Os bichinhos lá amarelinhos. E conseguem se livrar do Lotso. Inclusive, numa cena sensacional, que também é um momento bem assim. Como é que se diz? Existem castigos maiores que a morte. Então, esse é o final do Lotso nesse filme. É muito bom. Sabe o que é legal? Que esse filme ele não dá uma redenção, né, pro vilão, porque muitos filmes infantis acabam fazendo isso, né? No final eles vão lá e dão uma redenção pra ele. Não, nesse filme ele se fode mesmo, muito. Sim, bem falado, Ivo, inclusive, porque o tempo todo eu achava, né, quando eu tava assistindo esse filme. Ah, o Lotso vai ter redenção, tenho certeza. Lotso vai ter redenção. Inclusive porque o trauma do Lotso com crianças é explicado num vídeo e tal. E aí, na batalha do. Eu chamo de batalha, mas nem é uma batalha. Na batalha do lixão, eles estão na esteira lá, eles precisam parar a esteira de lixo. E aí o Lotso também parou lá, e aí eles estão todos correndo para a fornalha, e aí o Lotso grita: "Me ajudem a sair daqui, que eu consiga alcançar", alguma coisa assim. E aí o Woody faz um esforço para fazer com que o Lotso saia da esteira, e o Lotso sai. Quando o Lotso sai, o filho da puta olha para trás e ele não mexe na alavanca, e os brinquedos vão para a fornalha. É, nossa, filho Caralho, da eu fiquei puta. com ódio, fiquei com ódio, fiquei com ódio. Que eu pensei, se tiver redenção, eu vou mandar dizer se fuder, porque eu não quero, eu quero que o Lotso se foda, eu quero que o Lotso se foda, se foda, se foda. E realmente, no fim, o Lotso ganhou um sofrimento melhor que a morte. Então não é um filme com um terror mais estilo Sam Raimi, igual o do primeiro Toy Story, é o terror mais psicológico mesmo. Mas ainda assim, tem seus momentos bem fortes ali. 2010 eu tava com o quê? Com 31 anos. Eu saí chorando, assim, copiosamente desse filme. Eu também. Eu falo Copiosamente, assim, sem tipo medo. assim. Eu também, gente. Nossa. Quando Eu não sei qual é o. Ah, é o Buzz. É o primeiro brinquedo que estende a mão na fornalha. Eu disse, é não. É não. Eu lá, o adulto, as crianças. Uhul! Eu na cadeira com o adulto. Falando nisso, eu também passei por essa experiência de assistir eu e 200 crianças. O Toy Story 4, né? Só pra completar, assim. Que é um filme bom, é um filme legal, mas outro esquecível também, assim. Já essa fase de filmes algoritmizados, que eu chamo. Eu acho que eu não cheguei a ver esse não. O Se 4, tiver acho Disney que. Plus, tem lá. Ele é bom, assim. Mas não é marcante, não. Só que é muito bonito, é um filme Isso muito aqui. bonito. Mas muito bem, gente. Que mais? Ah, o Paranorman, né? De 2012. Esse eu vi só quando saiu, nunca mais revi, mas eu lembro que eu gostei bastante. Porque assim, ele foi exibido aqui em Florianópolis, ele foi exibido numa cabine de imprensa, na época em que a gente ainda tinha cabine de imprensa. Agora ele não tem mais. Então assim, a gente viu o que estava passando na cabine, porque a gente só tava feliz porque tinha, saca? Então, eu não, nem sabia do que se tratava o filme. Eu fui ver porque, pô, né? Vou ver um filme de graça aqui, então não tem muito do que reclamar, né? Mas, pô, eu fui bem surpreendido. Eu lembro daquela cena, assim, que o menino tá andando e que daí a câmera faz um movimento circular, assim, que ele tá andando e tá meio que, parece que ele tá falando sozinho, assim, né? E aí a câmera meio que faz um movimento circular, assim, e daí, depois disso, ela começa a mostrar tudo pela visão dele. Daí, tipo, é quando ela entra no mundo dos sonhos, do mundo dos mortos mesmo, né? Aí, naquela hora, eu falei, opa, tem algo aí. Esse aqui não é só um filme que eu tô vendo de graça aqui, não. Pode ser que seja bom. E realmente me divertiu bastante, assim. Eu gostei bastante da maneira como ele aborda essa temática, da visualidade do filme. Porque ele é stop motion, né? Se eu não me engano. Até tem que dar uma olhada aqui. Mas o visual do filme é o que mais, foi o que mais me marcou, que fica comigo até hoje. Assim. Eu lembro que eu gostei bastante. Também tô com o Daniel, assim. Vi na época. Acho que eu vi com sobrinhos, né? Ele é do estúdio Laika, que é o mesmo que fez o Coraline, fez aquele Box Trolls e Kubo e as não sei o que mágicas. E The Missing Link, que eu não lembro qual é esse. Então, é um estúdio que, né, por trabalhar com stop motion, mas que é mais demorado, né, não produz tanta coisa assim, mas, né, Coraline, vocês também gostaram bastante, então acho que eles priorizam mais a qualidade mesmo. Sim. O que eu gostei bastante do, lógico assim, né, que eu vendo assim, são as referências, né, que esses filmes sempre fazem, né, ao cinema de horror assim. Eles têm umas inspirações assim, alguns clássicos do gênero assim. Acho que tem alguma coisa de O Exorcista, de O Poltergeist. Bem legal. Bom, sigamos então, gente. A gente fez então uma partezinha separada, né, dedicada ao Tim Burton, que tem uma série de produções que podem ser apreciadas por crianças, né? Mas vamos começar com uma pegadinha, né? Porque em 93 a gente teve O Estranho Mundo de Jack, que todo mundo fala que é o filme do Tim Burton. Tim Burton é o roteirista, sim, mas o filme foi dirigido pelo Henry Selick, que é o mesmo cara que dirigiu Coraline, né? Então, e além do Estranho Mundo de Jack, então Tim Burton fez como diretor daí A Noiva Cadáver em 2005 e o Frankenweenie em 2012. É verdade, caí nessa pegadinha. É. É porque o nome do Tim Burton é muito destacado, né, no Estranho Mundo de Jack. Sim, total. Tipo assim, ela tá lá, não sei o que lá, tem o nome do Tim Burton na capa do filme. A gente acaba se enganando mesmo. Exato, não é, é super todo mundo. Eu já participei de evento assim científico, né, na universidade, que daí tinha gente apresentando trabalho. Pesquisa que tava fazendo sobre Tim Burton, sobre a linguagem do Tim Burton e tal, e colocaram esse filme junto com, tipo, A Noiva Cadáver também tava, acho que tinha o Eduardo Mãos de Tesoura também e tal, né, como sendo representativos da linguagem cinematográfica do Tim Burton. Daí eu falei, tá, mas será que dá pra. Porque daí não sei, é tipo assim, eu entendo que tem a parte da, digamos, da influência dele como produtor, né? Só que não dá pra gente tirar também do Selleck o trabalho dele como diretor, né? Tipo, Com a gente não pode certeza. menosprezar isso também, até porque se fosse algo, sabe, um negócio que ele fez isso e nunca mais fez nada, a gente até entende. Mas aí o cara depois foi lá e fez o Coraline, que repete muito da mesma estética. Então, o trabalho do Selleck tá ali também, não pode ser ignorado, né? Não, não. A direção dele é impecável, né, no filme. Esse Estranho Mundo de Jack é o filme mais passado, mais exibido assim, nas épocas de Natal. Teve uma época Teve, boa, não acho que foi o teve? SBT que passava em frequência. É, ele passava com muita frequência. Tipo assim, sei lá, na mesma semana ele passava mais de uma vez. Eu Ele acho que é por isso repetia. que eu, sabe, eu peguei um pouco de ranço do filme, eu não queria ver daí, porque tipo assim, ah não, tá louco, essa porra passa o tempo todo, não preciso ver isso não. Eu fui ver o filme, tipo, muito, mas muito tempo depois, Não, assim, eu também, eu vi porque... muito depois, eu não vi ele Ah na tá, não época. fui o único então. Ah, não, eu vi criança, vi. Como eu gostei desse filme? Nossa, como eu gostei desse filme. O Sermão de Jack é assim, brilhante, eu acho. Praticamente tudo que ele se propõe de ser uma brincadeira de temas, numa mistura muito bizarra com personagens extremamente cativantes. E sendo um filme muito sombrio. Nossa, o momento que o Jack finalmente concretiza o sonho dele de ser o Papai Noel, que ele vai nas casas, ele começa a deixar pesadelos ao invés de presentes, é muito legal. Então, é assim. Inclusive, eu sinto que foi um dos filmes assim que abriu as portas pro meu imaginário de gostar de filmes de terror. Foi o Estranho Mundo de Jack, sabe? Eu não tenho essa relação nem com os outros filmes do Tim Burton. A Noiva Cadáver, confesso que não gosto. Frankenweenie, não assisti. É, eu não vi nenhum dos Então. outros da lista que tá aqui, então. É, não, a Noiva Cadáver assisti depois. Não gostei mesmo. Não achei legal. Achei que ia ser uma pegada até mais ousada, mas não, ele é mais comedido, inclusive. É mais uma questão de relacionamento, é uma discussão muito, sabe, interna, muito pessoal, parece. Enquanto o Estranho de Mundo de Jack é uma coisa muito explosiva. Por mais sombrio que seja o filme, parece que ele tem muita cor. Ele não tem, mas parece. Eu acho engraçado essa sensação que eu tenho assistindo o Estranho Mundo de Jack. A Noiva Cadáver, na época, falou-se muito que o Tim Burton ele assina, mas na verdade não é nem ele quem dirige. Ele parece que a pessoa que cuida da animação é que acaba dirigindo e o Tim Burton só passava lá para conferir lá. Tá bom. Ele assina, ouvi dizer, né? Não sei se é verdade, se Mas foi olha, boato. isso é algo comum, digamos assim, por ser stop motion, né? Que, por exemplo, eu lembro quando deu uma polêmica numa animação do Wes Anderson, eu acho que foi aquele Fantástico Sr. Fox, algum outro, que dizia que a equipe estava reclamando porque estava rodando o filme nos Estados Unidos e ele estava morando na França na época, ele aparecia só de vez em quando, sabe? Mas na época ele falou também que assim demorava semanas para tu rodar 1 minuto do filme, sabe? Então ele passava mais ou menos o que era o, né, o que era para ser feito e tal e ia fazer outras coisas, basicamente. Faz Então, todo não duvido, porque sentido. você faz todo o planejamento antes pra. E aí, faz isso, saca? Tipo. Eu quero sim, é. É a mesma coisa, digamos assim, o diretor de animação. Tipo, ele não tá criando animação ali, né? Tipo, quem vai criar animação são os animadores depois, né? Então, a digital, eu digo, né? 3D. Ele cria o conceito, né? Então, eu acho que seria mais nesse sentido. Mas também não duvido que. Só coloca o nome dele ali para vender um pouco mais, né? Também seria possível. Agora o Frankenweenie, para mim, ele é uma carta de amor à Universal, ao Frankenstein. Eu acho ele um filme muito bonitinho. Ele é em preto e branco para fazer justamente essa referência. E eu acho ele um filme muito, muito legal, assim. A gente foge um pouquinho da parte do assustador, né, daqui, né, não passa mais a ser assustador, mas tem todas as referências, todas assim, não todas não, né, mas tem várias referências ao cinema de horror, que é legal, porque se você mostrar você que curte o cinema Frankenstein, você vê nesse filme adulto, você vê as referências da Universal. E você acaba mostrando isso aí para uma criança aí, para ela ter a. Que ela pode ter essa referência, assim, né? Não que ela vá ver algum dia, porque ela vê um filme do Frankenstein em preto e branco, ela vai achar chatíssimo. Mas ela vai entender que, né, como que um filme lá da década de 30 tem tamanha relevância hoje e como são referenciados por vários filmes. E eu sempre falo que o terror e a fantasia, eles são os setores mais criativos, assim, porque eles dão as mãos, porque eles permitem a criatividade, a criação de criar esses personagens surreais, fantasiosos, assim, né? O horror, ele tem sempre essa abertura, assim como é na fantasia. Por isso que as animações, assim, não as animações, filmes infantis, muitos deles se referenciam ao horror justamente por essa criatividade e por aquela sensação de medo ali, né, que por muitas vezes traumatiza, né, mas por muitas vezes traumatiza de uma maneira boa, como o Samuel disse, né? Eu gostei muito desse termo, eu vou usar sempre. Traumatizar pro bem, né? É o bonito que não é o belo que não é belo, é o trauma Isso. por bem. A gente é cheio dessas coisas por aqui. É, mas é isso. E tá chegando por aí também a série da Wandinha, né, que o Tim Burton tá desenvolvendo. Como que vocês estão de expectativas? Joguei para Deus. Conflitantes. Ai, gente. Porque o trailer tá complicado. Parece, sei lá, uma mistura de parece que aproveitaram os cenários e a escola de Sabrina que cancelaram. Então, sei lá, não tô empolgado não para essa série. Eu sei que tem a Jenna Ortega, maravilhosa, fez 20 anos esses dias, parabéns, linda. Mas ícone queer já praticamente, mas não deu mesmo para empolgar com o primeiro trailer. Achei bem ruinzinho. Ele já incomodou os nerdolas, né? Pelo Ah, tá me chamando de bom. nerdola. Não, não, Você, não, vou fazer que nem, vou fazer que nem aquela candidata. Você quer me calar? não. Não, não, Samuel, não, não você. Ele está incomodando nerdolas pelo personagem do Gomes. Ah, Eles sim. surtaram, né? Porque eles estão criticando o ator que vai fazer o Gomes, que é um ator maravilhoso. Ele é maravilhoso. Inclusive, é a coisa mais elogiável até agora. É o elenco tá Sim. maravilhoso. Mas essa ideia de ser mais uma série da Netflix de adolescentes em escolas, olha isso aí não, ó. Elite tá indo pra sexta temporada, gente. Elite é uma merda. Eu me revolto toda vez que eu lembro que Elite tá indo pra sexta temporada. É legal porque, tipo assim, eles estão incomodados que é o Luis Guzmán, né, que é um ator latino, que vai interpretar um personagem cujo nome é Gomes. Pois Não é pra ser, não pode, né? Não pode ser nerd, né? sabe? Nerdolas, nerdolas. Nerdolas. Exatamente. Que não gostam de ser chamados nerdolas. Nerdolas. Isso. Pois é. E bom, gente, aproveitando que a gente já tá falando de algo que ainda não estreou, né? Em breve teremos também na Netflix, uma animação chamada Wendell and Wild, que vai ser dirigida pelo Henry Selick também. Então acho que já dá para ter uma noção do que esperar, assim, em questão de estilo mesmo, né? E cujo roteiro é do próprio Henry Selick junto com o Jordan Peele. Eu sei que Wendell and Wild são dois demônios, assim. O trailer dessa animação saiu recentemente, bem recentemente. Os dois demônios são dublados pelo Jordan Peele e pelo Ah, o Keegan. Keegan-Michael Key, é Ah, legal. que né, são a dupla que fazem o Key and Peele, que tem as esquetes de comédia lá deles, né, desde muito Eu gosto tempo. dele. Então. E parece ser um filme muito simpático, assim, pelo que eu vi dele até agora. Acho que vai ser bacana, vamos ver. Gente, já concordamos que o Henry Selick é o cara, né? Então, Pra sim. animação, ele. Aí agora, quando lançarem esse filme, vão falar que é o novo do Jordan Peele, tá ligado? É, Que pois nem é. fizeram com o Candy. Certeza. E aí o coitado Selick não vai receber crédito de novo por isso, pelo trabalho dele. Nunca, tadinho. Gente, mas fizeram isso com o Candyman, né? Falaram muito Sim. do filme ser do Jordan Peele, Jordan Peele, Jordan Peele. Ele teve participação do roteiro, mas é o filme da Nia da Costa, né? Enfim. Exato. Pode ser que aconteça. É que é o nome que vende, né? É. Aí o cara tá, e agora o cara tá vindo de um sucesso consagrado que foi o Nope, né? Então, atualmente é a maior bilheteria de filme de terror do ano, né? Se não me engano. Sim. Ai, gente, Halloween puta Ends merda. talvez venha aí pra Não, desbancar, Halloween não mas. leva porque vai sair direto no streaming também, né? Ai, vai sair no É Peacock. verdade. Gente, sinal vermelho então com Halloween Ends. Eu Gente, já meu tô Deus, com né, medo. gente? Que Nossa, coisa. total. O que que Não, já é aconteceu? sinal amarelo, pelo menos. Né? Sinal vermelho nem tanto porque os dois filmes são bons, mas deu medinho. Deu medinho, deu medinho. Sim, Mas criancinhas mas. também, não assistam Nope, não assistam. Halloween. Não assistam Halloween ainda, tá? A gente Esse sai é mais do pra tema frente, e esquece gente. que o programa é dedicado a você, baixinho. Aí os filhos da mãe vão assistir. Só o que a gente tá dizendo pra assistir. Vão assistir A criança nesse escondidos momento de no The Pirate Bay madrugada. baixando o Babadook. Babadook ficou. Babadook tava na Netflix, não tava? Será? Acho que Não sei se Eu ainda acho que tá. já saiu do Ai, gente, catálogo. que Eu pena, acho cara. que saiu. É, então eles vão. É, então vai ter. Bom, é Mas menos as crianças, chances. eles têm muito. Tem uns sites de streamings pirata e essas crianças conhecem tudo. Elas Melhor que nós. acessam tudo. Ninguém fica sem ver filme hoje não, gente. Bom, acho que é isso então na nossa listinha, gente. Vocês lembraram de mais algum? Deixamos de falar de alguma coisa? O que que vocês acham? Ô, Sil, você que foi curadora da Fantastim, do Cine Fantasy, você viu alguma coisa assim que eu não consegui ver a amostra? Sim, tiveram algumas animações brasileiras que eu gostei bastante, bem curtinhas assim. Depois eu até deixo uma listinha no post depois para quem quiser acompanhar, né? Eu acho que os filmes que passaram no Cine Fantasy agora há pouco vão continuar rodando festivais por aí ainda. Mas foi uma seleção boa, assim. A gente até estava meio preocupado com. Porque não é uma mostra que costuma ter muito inscrito, né? Mas acabou tendo bastante coisa boa, assim. Teve um curto espanhol que eu gostei bastante, que é engraçadinho, chamado La Familia Infernal, que é sobre. É um exorcismo, é um adolescente que precisa de um exorcismo. Então é bastante inspirado no Exorcista, mas o problema dele é que ele parou de usar celular e começou a conversar com a família. E aí a mãe fica desesperada porque ele só pode estar possuído. Muito bom, É, perfeito. sinais, fortes sinais. Ele é bem engraçadinho. Tem um curta chamado Pintura Digital também. É que vocês sabem, né? O Cine Fantasy não vai ser necessariamente de terror, né? São filmes com temática fantástica no geral. Então, principalmente nessa mostra de Pequenos Fantásticos e Fantastim, foi mais fantástico mesmo. Mas esse Pintura Digital eu achei bem bonitinho. É uma animação em 3D, de um robozinho que ele é um computador antigo, assim. E ele tá. Ele vai fazer uma pintura, mas aí toda interação que ele tem com as ferramentas, assim, tipo, se ele vai pegar um pincel, aparece como se fosse um pincel do Paint, assim, sabe? Aí tem borracha, tem vários itens assim que se usam em programas de pintura digital mesmo, sabe? É uma mistura, é como se ele estivesse no mundo real, ao mesmo tempo que ele estivesse dentro de um de um programa de pintura, assim, é bem legal. E o filme que ganhou a mostra foi o Peixe Vermelho, que é uma animação stop motion da Tunísia. É sobre um menino que mora com a avó e a irmã, e aí ele trabalha muito enquanto a irmã só estuda, e aí ele imagina, né, cenários, ele imagina que ele está em cenários diferentes, assim, da vida real dele. E ele, tipo, viaja, assim, para os mundos dele, né? É bem bonitinho também. Mas é isso, foi uma mostra bacana. Teve outros, né? Outros curtas. Mas esses foram alguns que se destacaram, assim. Mas foi bem legal. É, quem sabe, esses filmes futuramente podem ser liberados, né, e online depois que passarem Sim, os principalmente festivais. esses, os nacionais, né? São mais acessíveis até os criadores, assim, para conversar, né? Mas é isso. Vocês têm mais alguma menção honrosa, alguma coisa que vocês gostariam Ah, de eu só deixar? queria fazer uma menção honrosa a alguns filmes do Estúdio Ghibli, né? Boa. Que, por exemplo, um clássico de todos, que é A Viagem de Chihiro, o único filme japonês, né, a ganhar o Oscar de melhor animação. Mas não é meu favorito, o meu favorito é O Castelo Animado. E os dois têm, acho que de todos os filmes do Ghibli, né, esses são os que mais têm um tom sombrio e camada de terror. Inclusive, A Viagem de Chihiro bem mais que O Castelo Animado, até. Mas, acho assim, maravilhoso. São filmes realmente para crianças. São filmes que têm mensagens muito poderosas. E além desses dois, eu também citaria outros dois, que é o Princesa Mononoke, que é uma fantasia absurda de linda. Sim. Maravilhoso. Absurda, é incrível. E o filme que é provavelmente mais triste já feito na história da humanidade, Não. que é Cemitério dos Vagalumes. Não vou comentar desse filme. Gente, não. Já quebrou a promessa uma vez, Meu então. Deus, É não. uma Puta animação, mas merda. tá aí, realmente. Eu acho que o Ivo tá certo, não deveria ter trago esse filme. Porque não é pra criança esse filme, definitivamente não é pra Não. criança. É o filme menos criança que existe do Estúdio Ghibli, Gente. é o Cemitério dos Vagalumes. Que meio que uma história real, né? Assim, eu não quero nem falar da sinopse. Eu fiquei destruído por esse filme, completamente destruído. Então, sei lá, assiste os outros três que eu falei, né? Esquece esse. Esquece Esquece esse. aí, crianças, não vejam Túmulo de O Castelo Vagalumes. Animado, Princesa Puta Mononoke, merda. A Viagem de Puta merda. Chihiro. Três obras absurdamente brilhantes, brilhantes em tudo que se propõe. Tem nossas camadas de fantasia, de terror, de aventura. São filmes muito gostosos de assistir, muito mesmo. Acho que o Castelo Animado, assim. Ah, eu tenho um amor gigantesco por esse filme. Cemitério dos Vagalumes, tu vai, mas tu vai com medo. Tu vai preparado pro pior que vai acontecer contigo, Crianças, tá? não vejam Cemitério dos Vagalumes. Por enquanto, tá? Então. Era essa mençãozinha honrosa que eu queria fazer Futuramente, mesmo. talvez. Se você quiser ter desesperança na humanidade, veja esse filme. Sim. É pesado, é Nossa, puxado. muito. Esse é o filme mais triste da história. É, então tá no, assim, no top 10, talvez top 5. Pois é, gente. Não dá. Mas enfim, então acho que é isso, né, gente? Então a gente deixa aí para vocês, ouvintes, a listinha pré-Dia das Crianças. Apresentem para suas crianças, né? E voltem com comentários. E comentem aí, como sempre, né? Se ficou faltando alguma coisa, quais são seus favoritos. Que a gente gosta muito de conversar com vocês. Gente, E então, oi, Ivo. não, é que eu falei Cemitério dos Vagalumes, é Túmulo dos Vagalumes, desculpa. Ah, tudo bem. E é isso então. Obrigada, gente, por mais essa gravação. Valeu, Obrigado. Feliz Até a Dia das próxima. Crianças. Tchau. Deixa eu só falar um negócio antes de. Pra gente encerrar Eu de tinha vez. duas vezes. Ai, meu Deus. Não, esse negócio de falar, fazer tema pra criança. Eu não sei por que diabos, toda hora eu fiquei lembrando de um vídeo do Hermes e Renato, que é o Palhaço Gozo. Meu Deus, Samuel. Aí eu conversando com. Não, se depois eu tiro essa parte. A gente falando no. Eu falando. Criancinhas, criancinhas, né? Aí eu lembrei que é o jeito que o Palhaço Gozo fala. E ele atende, tem um, eu nunca esqueço que ele atende o telefone aí. Olá, criancinha! Aí a criancinha, Palhaço Gozo, vai tomar no cu! Como é que é, criancinha? Meu Deus do Aí eu odeio esse menino, tão idiota. Enfim, a gente era tão bom, saudades. Eu só lembrava dessa porcaria desse vídeo, gente. Toda vez que eu lembrava que o nosso tema era Dia das Crianças, eu só lembrava da porcaria do vídeo do Palhaço Gozo. Ai, gente, que maneiro Meu Deus, né? Vai entrar no episódio final isso aí, porque essa é a despedida. Ah, é isso. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.